Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos da Neo Rock Zone, muito boa noite. Voltamos depois de alguns meses aí de férias. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Queria dar um parabéns a todas as mulheres aí, guerreiras do nosso Brasil, do nosso mundo. E vamos seguindo aqui com o programa. Hoje estamos iniciando uma nova era aqui na Neo Rock Zone. Queria falar um pouquinho para vocês. A gente está ao vivo no Facebook da rádio também, que é o www.facebook.com/NeoRockZone, tudo junto. Então estamos fazendo o programa na rádio e também ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo agora. Já temos uma pessoa assistindo, o Robério curtiu a nossa live. Então estamos começando o programa de hoje. Queria falar para vocês que a gente, no ano passado, a gente fazia um programa por semana, toda quinta-feira às 8 da noite. Esse ano eu não posso prometer que vai ser um programa por semana, por questões de trabalho, aí, de viagens, então eu realmente não tenho como prometer toda semana. Eu vou avisar sempre que eu for fazer, no mínimo um por mês, mas eu pretendo fazer aí de 2 a 3 por mês, tá legal? Mas eu aviso, vou avisando aí pela rádio, pelo meu Facebook também. E aí a gente vai avisando vocês e a gente vai curtindo um rock juntos aí, tá certo? Então vamos começar o programa de hoje. A gente vai começar o programa hoje com um músico britânico nascido em 1951, um dos grandes bateristas do mundo e para sempre vai ser o baterista do Genesis. Ele fez seus primeiros shows aqui em solo brasileiro no mês passado, lotando o Allianz Parque por 2 dias seguidos com uma incrível banda. Eu tive a sorte de estar nesse show e queria passar para vocês aí um pouquinho do que é o Phil Collins. A gente vai tocar In The Air Tonight. Vamos lá. Oh Lord, oh Lord. Aí, grande som de Phil Collins com In The Air Tonight aqui na Neo Rock Zone para abrir o programa de hoje. No show ao vivo que a gente foi aí no Allianz Parque, o filho do Phil Collins, o Nick Collins, estava tocando bateria, 16 anos, e obviamente nessa música que a bateria é a grande estrela, fez um grande show, foi sensacional, valeu muito a pena, foi um grande show, é um dos melhores que eu já fui na minha vida, porque a banda que toca junto com ele, muitos dos que tocam com ele já tocam há mais de 30 anos, então é uma banda muito entrosada e músicos fantásticos, quatro metais, quatro backing vocals, então muito rica a banda. Legal. Agora a gente vai com uma banda que surgiu no Rio de Janeiro em 1981, junto com Legião, Paralamas e Titãs, é considerada uma das quatro bandas brasileiras mais influentes que foram fundadas na década de 80. Foi depois do show do Queen no Morumbi em 81 que o Guto Goff e Maurício Barros decidiram que formariam uma banda. Eles convidaram até o Léo Jaime para fazer os testes nos vocais, mas ele não foi aprovado. Então o Léo Jaime mesmo indicou Cazuza. E junto com Dé e Frejá, a primeira formação oficial do Barão Vermelho estava estabelecida. Então, essa música vem do primeiro DVD ao vivo da banda, que é o MTV ao vivo de 2005. A gente vai ouvir então Barão Vermelho com Nosso Mundo. Soubesse como mudar o mundo, se eu ainda pudesse saber um pouco de tudo, eu voltaria atrás do tempo. Deixaria presa no passado e arrumaria um jeito pra você estar ao meu lado de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás do tempo. E os nossos erros seriam apagados, nossos primeiros desejos ressuscitados e de novo. Eu voltaria no tempo, eu não te deixaria desistir tão fácil, e não te negaria nenhum abraço de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás. E a gente fez nosso futuro, quase quebrando o nosso mundo. O nosso mundo, nosso mundo. Pra voltar pra ontem, sem temer o futuro, e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás do tempo. atrás no tempo. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Barão Vermelho com O Nosso Mundo, grande som, gosto muito desse som. E estamos aí com várias pessoas ao vivo na live, temos a Priscila Simberg pedindo música pra gente, vamos tocar no próximo programa. A Samantha Flores também está ao vivo com a gente, o Birigui, o Flávio, todo mundo já pediram música, muito legal, é isso aí, isso que a gente quer, que o pessoal interaja com a gente aqui, faça pedidos. Talvez a gente não consiga tocar hoje porque o setlist está pronto, mas no próximo programa a gente cumpre todos os pedidos, inclusive como esse que a gente vai cumprir agora, né? Essa banda já tocou muitas vezes aqui na Neo Rock Zone, inclusive no último programa ao vivo que a gente fez em novembro do ano passado. A nossa parceira do site Big Rock and Roll, a Juliana Carpinelli, pediu esse som pra gente no final de 2017 e a gente vai cumprir o pedido. É a banda de New Jersey mais conhecida do mundo. A gente vai então com Bon Jovi, I Believe. Pass. Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Bon Jovi com I Believe, essa vem do álbum Keep the Faith de 1993, e foi um pedido da Juliana, e vamos cumprindo os pedidos aqui na medida do possível. Estamos ao vivo aqui, a Cíntia também está online aqui na nossa live, valeu por assistir, direto de Los Angeles. Temos pessoal de Los Angeles assistindo, temos também o Birigui lá da Austrália, Gold Coast, então estamos internacionais aqui na Neo Rock Zone. É isso aí, eu queria convidar vocês então para acessar também o nosso Facebook, além da live, deixa o seu pedido lá quando a gente não estiver ao vivo, seu pedido de música, o seu elogio, a sua reclamação, qualquer coisa que queira escrever para a gente. E também no Twitter, a gente é o @neorock_z, deixe lá também seu pedido de música e tudo que vocês queiram falar com a gente, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que a gente transmite. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o computador. Vocês estão vendo? Continuam me vendo? Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui de... Esse aqui é o nosso computador com as músicas. E aqui o microfone. Então a gente fala direto aqui. Colocamos as músicas, a vinheta, tudo vendo aqui. As nossas anotações para poder falar. O nosso programa, nosso setlist. Então é isso aí, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz o programa aqui para vocês. Legal? Valeu. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, senão não consigo. Estão me vendo ainda? Apagou tudo aqui. Voltamos. E lá no fundo, não sei se vocês estão vendo, tá tocando The Song Remains the Same, só de imagem ali, só para deixar bonita a imagem atrás do programa. É isso aí, quem mais que tá? A Tiana está ao vivo também, nos assistindo na live, ouvindo o programa. Valeu, Tiana. Um beijo pra Manuzinha, um abraço pro Rafael também. E agora a gente vai com uma banda. Na verdade, essa banda, eles são filhos de uma família holandesa que se mudou pra Califórnia em 62. Seu pai era músico e influenciou Edward no piano e depois na bateria. Alex começou na bateria, aliás, começou na guitarra e foi para a bateria. Então, enquanto o Edward trabalhava, o Alex, que tocava guitarra, tinha vontade de tocar bateria, ia lá tocar bateria. Quando o Edward descobriu, a vingança dele foi tocar a guitarra do irmão. Então, em 1970, eles lançaram a primeira banda chamada The Broken Combs, mas em 74, junto com Mark Anthony e David Lee Roth, eles formaram o Van Halen. Essa música vem do álbum de 95, chamado Balance. Não era mais o David Lee Roth, era o Sammy Hagar nos vocais. A gente vai ouvir então uma B-side desse álbum chamada Amsterdam com Van Halen. Let him up! Looking good through the window. Radio Station. Aí tivemos Van Halen com Amsterdam. Eu gosto muito desse B-side, acho que é uma das melhores músicas desse álbum, Balance, de 95. E agora a gente vai com mais uma banda da Califórnia, né? Que Van Halen também vem da Califórnia. Essa é formada em 73 em São Francisco. Eles já tocaram muitas vezes aqui para nós na New Rock Zone e entraram pro Hall da Fama do Rock em 2017. Seu período de maior sucesso foi entre 78 e 87, mas até hoje eles arrastam multidões aos seus shows. Sua última visita ao Brasil foi em 2011, no Via Funchal, e mais uma vez eu tive a sorte de estar nesse grande show, foi inesquecível. A música de hoje vem do nono álbum de estúdio da banda, que chama Raised on Radio, e ela foi lançada em 86. A gente vai ouvir então com Journey, Be Good to Yourself. Yeah. grande som de Journey com Be Good to Yourself. Pra mim, Journey é uma das. Acho que é difícil dizer assim, mas acho que top 5 de bandas de todos os tempos. Eu gosto demais. Só sonsaço. Bom, agora a gente vai tocar então uma banda americana que foi formada na Pensilvânia em 89. O primeiro álbum veio apenas em 91 com o nome Mental Jewelry. Mas foi em 94, com o lançamento de Throwing Copper, seu segundo álbum, que veio o reconhecimento mundial. E é desse álbum que a gente vai tocar a música de hoje. A gente vai ouvir então Live com Selling the Drama. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. Right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. Live com Selling the Drama. Eu fui num show do Live aqui no Via Funchal. Eu não me lembro o ano, faz muito tempo mesmo. Mas foi um grande show também, excelente. Queria que eles voltassem, porque eu iria de novo, com toda certeza. Então eu queria agradecer mais uma vez aí o pessoal que veio na nossa live, aqui no Facebook. Nesse momento temos 4 pessoas assistindo, não sei quem é, mas temos pessoas assistindo. Então quem estiver aí online, dê um alô pra gente saber quem é e poder falar de você, certo? Então agora a gente vai com uma banda. Bom, houve uma observação aqui na nossa live que o som da música não sai na live. Por quê? A gente transmite pela internet e dá um certo delay quando a gente transmite, né? Então a mesma coisa que eu tô falando aqui não é o que vocês estão ouvindo agora. Tem um delay aí de uns, bons segundos até. Então, infelizmente, não tem como transmitir a música junto. Eu vou tentar alguma coisa nos próximos programas para ver se é possível, mas a solução perfeita não existe. Infelizmente, não dá por causa do delay, certo? Mas vamos para a música. Agora a gente vai ouvir uma banda formada em Nova York em janeiro de 73. Eles ficaram muito conhecidos por se apresentarem sempre com uma maquiagem pesada e roupas extravagantes. Então, os personagens eram The Star Child, The Demon, The Spaceman e The Catman. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2014. Então, hoje a gente vai ouvir deles, apesar de eles tocarem sempre rocks pesados, a gente vai com uma balada. Então, a gente vai ouvir hoje, então, com Kiss, Nothing Can Keep Me From You. Where I'm gonna be, no matter how far, you'll never be that far from me. Somehow I would find you, move heaven and earth to be by your side. I'd walk this world to walk beside you. No mountain could ever stand between. Esse foi Kiss com Nothing Can Keep Me From You, um grande som, uma balada. Legal. Vocês viram meus gatinhos aí na transmissão? Foi a Jinx primeiro e depois o Cliff, meus dois filhinhos. E aqui do meu lado tá a Camila também, meu amor, muito obrigado pela sua ajuda aqui sempre. Ela não quer aparecer, mas tá aqui do meu lado. E agora a gente vai ouvir os pioneiros do New Wave of British Heavy Metal. Essa banda, formada em 75, é do leste de Londres e alcançou sucesso no início dos anos 80. Os álbuns lançados nos anos 80 alcançaram platina e ouro tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, no Reino Unido. É uma das poucas bandas que contam com três guitarristas, todos fazendo guitarra base e guitarra solo. Então a gente vai ouvir agora com Iron Maiden, ao vivo, Rothschild. Essa vem do primeiro álbum da banda, que é o The Killers, e o vocalista ainda era Paul Di'Anno. Então vocês não reconhecem a voz do Bruce Dickinson aí, porque é o Paul Di'Anno no primeiro álbum do Iron Maiden. Legal? Agora a gente vai com um americano de New Jersey. Ele nasceu em 59 e tem três álbuns solos lançados até hoje, sendo o último deles em 2012. Mas seu trabalho, obviamente, é muito mais conhecido na guitarra do Bon Jovi, onde compôs e tocou por 30 anos. Seu atual trabalho é com Oriente, que é uma guitarrista australiana. Mas a música de hoje vem da turnê do seu primeiro álbum de 91, do primeiro álbum solo chamado Stranger in This Town. E ela foi gravada ao vivo em San Diego, em 1991, num grande show que ele fez. Então a gente vai ouvir Richie Sambora com We All Sleep Alone. Here's a little song I wrote for an old friend of mine. What's the number 11? I always liked it. called We All Sleep Alone. Somebody somewhere turns out the light. Somebody alone faces the night. You got to be strong when you're out on your own. Sooner or later, yes, we do. Nobody knows it holds a key to your heart. If love's a possession, it'll take you apart. You may have lovers wherever you go. Crystal Telephone logo. We all sleep alone. Yes, we do. Yes, we all sleep alone. Everybody's got that one love that always seems to get away. Grande Richie Sambora fazendo um som ao vivo aqui pra nós na Neo Rock Zone. Um grande som ao vivo. É isso aí. Bom, tivemos uma observação aqui na nossa live que o som da música é muito baixo, mais uma vez. Então, a gente tem que dizer que, além do delay, a Juliana aqui, nossa parceira, nos avisou também que o Facebook bloqueia por direitos autorais quando uma rádio qualquer transmite as músicas pelo Facebook. Então, infelizmente, a gente não tem como transmitir. A gente faz a live aqui, vocês ouvem a gente falando, mas as músicas fica meio difícil, então não temos como fazer, infelizmente, tá bom? Então tá bom. Eu queria, até falei na Juliana agora, queria falar da nossa parceria com o site Big Rock and Roll. O site Big Rock and Roll, ele tem uma rádio ao vivo, que é a rádio Big Rock and Roll. Ela fica online 24 horas por dia, tocando o melhor do rock para vocês, rock clássico, rock moderno. Além disso, traz notícias sobre o rock, traz promoções, traz resenhas de shows. Eu já tive a chance de fazer uma resenha para eles também, de um show do Dire Straits Legacy. Depois eu vou trazer para vocês músicas do Dire Straits também. Então acessem ao www.bigrockandroll.com e curtam tudo sobre o rock, além da rádio Big Rock and Roll também, que é muito legal, certo? E um outro recado que eu queria passar, a gente grava todos os nossos programas para quem não pode ouvir ao vivo, e a gente sobe os programas lá no site, que é o www.archive.org. Lá você vai na ferramenta de busca e coloca Neo Rock Zone, como a gente tem o nome, Neo Rock e depois Zone. E aí você tem lá todos os nossos programas. Você pode ouvir online, você pode baixar para ouvir depois. Então vá lá, conheça toda a nossa história, desde os programas pilotos antes das transmissões ao vivo até os últimos que a gente tem feito aí de rock para vocês. Certo? É isso aí. E agora a gente vai curtir Ronald James Padavona. Ele nasceu em 1942 e nos deixou, infelizmente, em 2010. Ele fundou e foi vocalista de inúmeras bandas. No som de hoje, ele faz uma parceria com Lars Johan Yngwie Lannerbach para tocar o grande som do primeiro álbum do Aerosmith. A gente está falando, na verdade, de Ronnie James Dio e Yngwie Malmsteen tocando Dream On do Aerosmith. Vamos lá. Everybody's Rock Zone, your online radio station. Uma das maiores vozes do rock de todos os tempos, Ronnie James Dio com Ing Malmsteen nas guitarras. Sensacional essa versão de Dream On com Ronnie James Dio. Pessoal, a gente vai para a última música de hoje. O programa está acabando. Já até vamos passar um pouquinho das 21h. São 21h em ponto. Então a gente vai com essa banda de metal progressivo. Ela foi formada em 85, enquanto seus três fundadores estudavam na Berklee College of Music de Boston. A banda é muito conhecida pela qualidade musical de seus integrantes. Todos eles já ganharam vários prêmios de publicações especializadas em seus instrumentos. O álbum de maior vendagem é o de 1992, Images and Words, que alcançou o disco de ouro. E a música de hoje vem exatamente desse álbum. A gente vai ouvir então, para fechar o programa de hoje, Another Day com Dream Theater. Dream Theater, sensacional, para terminar o programa de hoje, dia 8 de março, são 9 horas e 5 minutos, e eu queria agradecer a todo mundo aí que curtiu as nossas músicas, curtiu a nossa live, assistiu a gente. Mais uma vez explico que não dá para tocar as músicas na live, porque o Facebook bloqueia a transmissão. Queria agradecer a todos e vamos marcar mais um programa, eu aviso vocês, para a gente curtir o rock and roll. Valeu, muito obrigado a todos e até o próximo. Now Rock Zone, your online radio station.